É só atravessar a ponte, tá em Teresina, né? Em Teresina nós temos a Rádio Clube FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos da equipe aí, viu? Recebam o meu abraço carinhoso. Leidiana Araújo, um beijo pra você, viu, querida? A todos vocês, amigos de Timon, de Teresina, toda a região, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Clube FM de Teresina. Beto Machado, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Vânia Rocha, um beijo pra você, querida. Beto Machado, todos vocês, amigos da 90.9 FM, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Luciano Santos, em Assiara, Goiás, Nova Dimensão FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Aí, Lulu da Bahia, Cabra Danado, Canabrava FM, Ribeira do Pombal, na Bahia também, cidade maravilhosa, Ribeira do Pombal, onde nós temos a Canabrava FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, nosso querido diretor Paulo Gomes, todos os locutores, todos da equipe, os programadores, muito obrigado, viu? Paulo Fernandes canta Se o Coração Viajar. Vai chegar nessa